Este é o Trailer Cast Killer Trolls. E essa introdução não é minha, porque a gente tá roubando os casts dos outros, mas como tá hospedado em casa... O que está acontecendo? Então a gente tomou essa porra desse trailer cast. Estamos sem o Ian Marlon, sem o Diogo, que também sumiu, desapareceu. Umas pessoas aí... Mas isso não vem ao caso, tá tudo picotado, cortado, bipado. Estamos aqui com o nosso convidado, o Sr. Smok, lá na taberna do Smok. Olá, olá, olá. E hoje a gente vai comentar dois trailers e mais um bônus aí, que foi uma novidade boa que surgiu nas últimas semanas, né? Aparentemente boas. É. Então, hoje vamos falar de A Invenção de Hugo Cabret, ou Hugo Cabret, como o pessoal tá chamado, que é um filme com um foco mais infantil, dirigido pelo Martin Scorsese, né? Sem palavrão, sem tiroteio. Um filme que não é do Martin Scorsese, dirigido pelo Martin Scorsese. Exatamente. O primeiro comentário do YouTube explica bastante coisa. O que aconteceu com Martin Scorsese? Temos também o trailer do Homem-Aranha, que não é um lançamento imediato, né? Mas eu acho que vale a pena a gente dedicar um tempinho pra falar, que é o reboot, né? Que a gente falou tanto mal, né, na época dos Nerdrops Notícias, né? Vamos ver o que o trailer manda pra gente. E pra encerrar o lançamento dessa sexta-feira, dia 17, Motoqueiro Fantasma 2. Então, primeiro trailer do cast, vamos falar de A Invenção de Hugo Cabret. Hugo Cabreiro. Menino nervoso, bravo pra chuchu. É isso aí, é uma adaptação do livro homônimo, né, baseado no trabalho do autor Brian Selznick. Incrivelmente é um filme com um foco mais infantil, digamos assim, né? Lúdico. É. Sim, bem lúdico, bem lúdico. Mas fofo. Dirigido pelo nosso mestre da violência, Martin Scorsese. O que é completamente bizarro, né, cara? É. Mas o que não dá pra negar é que o Scorsese, alguma coisa ele sabe fazer, isso se chama roteiro, né, velho? Ah, sim, não, isso é verdade. E acho que... Não que ele seja roteirista, claro, mas... Não, mas... Não, parabéns, porque o roteiro desse filme não é dele. Então, Não, o que eu ia falar mais é que esse trailer, ele pode parecer lúdico, parecer um pouco com outras histórias de filmes que a gente já viu, o visual, uma coisa um pouco steampunk, etc e tal. Dr. Parnassus, não dá uma ideia? Isso, um pouco isso. Mas a curiosidade maior é por ser o Scorsese fazendo um filme desse, cara. Ele dirigiu com camisa de força, né, velho? E amordaçado. Porque se fosse um Spielberg, né, você fala, pô, né? É mais a cara do Spielberg, realmente, né? Ah, mas se fosse o Spielberg, cara, eu ia ter um monte de animatrônico e 3D e algo do tipo. Isso é uma coisa que, pelo menos no trailer, não apareceu, né, cara? Animatrônico tem. Não, sim, mas... Na verdade, a invenção de Hugo Cabret, né, ele conta uma história de um órfão que vive numa estação de trem, e aí ele tem uma ajuda, né, de uma garota excêntrica, segundo a sinopse aqui que eu tenho. Deve ser rica, né, porque se fosse pobre era louco. Louca, maluca. É, exato. Mas quem é essa garota excêntrica é importante, cara. Sim, e ela ajuda, na verdade, numa busca à resposta de vários mistérios que o pai falecido deixou pra trás, né, e a gente vê algumas geringonças, bonecos, animatrônicos, né, coisas do tipo, e aparentemente algum cofre, não sei o que, uma fechadura, né? Que tem algum mistério lá por trás disso, e é tudo nisso que, pelo menos, o trailer, né, mostra pra gente. Entendi do trailer é que, assim, tem esse robozinho aí, e falta peça. Aí ele vai atrás das peças pra completar esse robozinho, não é isso? Ele chama Will Smith. O que parece ser um... O filme precisa de peça. Ele deixa de ser eu robô pra eu roubei, né? E faltou um detalhe, Oliver Pérez. A garota excêntrica, nada mais nada menos que a Hit Girl. Exatamente, a Hit Girl. Ou Hit Girl, se você for usar bonitinho. Se você for usar bonitinho, é Hit Girl. Pergunta sobre já que vocês entraram nessa coisa do elenco. É o Borat? É o Borat, cara. É o Sacha Baron Cohen. Isso me chamou atenção, cara. Por mais que, de repente, o papel dele seja ridículo no filme, mas... ver ele num filme assim, foi interessante, cara. Foi não, interessante. Ele tem vários papéis diferentes, cara. Ele não é um ator ruim, não, cara. Ele é um ator muito bom, inclusive. É um ator muito bom. É, tem um filme, aquele O Demoníaco, o Barbeiro de não sei o que, do Johnny Depp, que é também aquele... Sweeney Todd, do Tim Burton, cara. E assim, o papel... É um filme musical, é claro, mas o papel dele lá tá bem diferente do que ele costuma fazer, das palhaçadas e doideira de filme que nem o Borá, o filme Rick com... Rick Bob. É, Bruno. Ele tá no Rick Bob também, cara? Tá, ele é o inimigo do Rick Bob, ele é o Rick Bobby. Corredor francês lá, cara. Ganhar de você, senhor Rick Bobby. É, e o bigode dele, né, cara, é característico, velho. Pois é, cara. Agora, cara, você me ajudou, olha, você conhece todo mundo. Quem é Asa Butterfield? Olha, se fosse Butterfly, caberia melhor. Eu não conheço Asa Butterfield. Tá, faz parte do elenco, né? Faz, Asa, velho. Primeiro, who the hell in this world chama Asa, velho? É, o pai dele deve ser, sei lá, algum roteirista de Star Wars, entendeu? E fala que ela chama Asa, né? É. Será que não era Ásia, não? Faltou um... Pode ser. É, mas a gente tá comentando aqui o desconhecido, né? A gente tem a Hit Girl aqui, que é a Chloe Grace Moretz, né? Que a gente conhece bem. Ela fez aquele, acho que é a versão americana do Let the One Ride In. Eu não lembro o nome português. Let Me In, exatamente. Bom, tem o Ben Kingsley, tem o Ray Winston, que é o Beowulf. É, ele que dubla o Beowulf, ele que é o agente duplo lá do último filme do Indiana Jones, né? É, conhecidos, além do Sacha Baron Cohen que a gente comentou, temos o Christopher Lee. E também o Jude Law, né, velho? E o Jude Law, exatamente. É um elenco muito bom, né, cara? Ah, cara, a gente tem que lembrar ainda que é Martin Scorsese, né, velho? E além, a gente tá falando só na parte de elenco, roteiro, direção e tal, mas da parte técnica a gente tem que lembrar que esse é o segundo filme, se não me engano, a utilizar a mesma tecnologia 3D do Avatar. O outro foi Resident Evil, né? Mas a gente não conversa sobre ele. Não. Resident Evil, não, foi o Santuário, que é uns caras que são explorador de caverna, tá ligado? É, pode crer. Mas o Resident Evil usou também. Não, usou e zoou, né? É. Usou daquele jeito, né? É. What's your name, boy? Higo Cabré. Então, vamos ver, né? É um filme de época, né? Ele retrata os anos 30. Então, acho que vai ser meio curioso essa parada do 3D. O Martin Scorsese, ele tá pisando em ovos aqui pra mim, né? Ele tá num terreno totalmente desconhecido. Mas é bom lembrar que esse filme, inclusive, ele estreou essa semana, né? No cinema. E ele tá concorrendo ao Oscar de melhor filme, cara. Um dos acho grandes indicados, né? Pra faturar o prêmio também. Exato. Se você for pegar por um lance de expectativa, depois de ver esse trailer, sabe que o que é mais foda, o que tem me gerado expectativa nesse trailer é mais o fato de ser do Scorsese, o elenco, do que o que eu vi no trailer, sabia? Porque eu não sei, alguma coisa me passa uma história que já foi contada várias vezes, de um jeito, com uma estética, com uma direção de arte. Sim, então sim. Isso não me chamou atenção, cara. É, chega a ser repetitivo, né? Exato. Então assim, eu vou ver esse filme pelo elenco e pelo Martin Scorsese, porque eu não estou com expectativa nenhuma pela história. A base do filme é o seguinte, né? É um garoto com um problema que assim, que é bem pessoal, né? Não é nada que vai mudar o mundo, não é nada mega importante assim, mas que dá uma grandiosidade, né? Pela visão. É aquela grande aventura infantil. Isso, pelo exato. Ponto de vista infantil, é o mundo ou nada, né? Você sabe que outro filme ele me lembra? Aquele Desventuras em Séries do Jim Carrey. Sim. Era esse tipo que eu queria falar, a hora que vocês falaram que ele parecia um outro filme. Você lembra muito Desventuras em Série, cara. Não, acho que não digo no plot, etc. Mas não, mas no visual. Na questão de arte, na fotografia, assim. Tem me lembrou muito também um filme que é um pouco obscuro, mas costuma passar muito na TV, que é O Senhor dos Ladrões, que é um filme infanto-juvenil e lembra muito essa estética também. Não é muito conhecido, mas... Não é muito conhecido porque ele é europeu. Né? Tem essa também, né? Passa no Brasil, passa de tarde na Record, e quem assiste Record de tarde, mas tudo bem. E tem essa estética um pouco parecida, assim, então é por isso que isso não nem me chamou tanto a atenção em ver o trailer, então a minha expectativa tá um pouco baixa, por ele ter essa estética que já é um pouco conhecida, então assim, tá me passando muita sensação de eu vou ver uma história que eu já vi outras vezes, então eu vou ver por causa do elenco e do próprio Scorsese, cara, só. Tá sentindo como uma regravação de Oliver Twist, é isso? Puta, você puxou outro, olha aí, tá vendo? Quando, a gente já citou três aqui, cara. Se a gente forçar mais um pouco, sai mais uns dois, cara. Então, beleza, pelo trailer. O pôster parece o Express Polar, né? Olha lá. Parece. What's your name, boy? Higo Cabret. Então, baseado nessa coletânea de filmes que nós vimos aqui, desde pôster a trailer, pelo trailer de 0 a 10. Ah, cara, eu tenho a impressão que o filme vai ser melhor que o trailer. É a impressão que me dá pelo trailer. Eu acho que nem o Smoke disse, tem o fator Scorsese, tem o fator elenco, tem o fator roteiro, enfim. Isso sem mencionar a parte técnica, tecnologia do Avatar, 3D, o escambau. Eu vou dar uma nota que eu acho baixo pra ele, mas pra mim a nota é 7,5. Não é uma nota ruim. Olha, eu gosto desse tipo de filme, essa coisa infantil, meio dramática, assim e tal. Então, pelo que eu vi no trailer, eu gosto dessa coisa amarela, Scorsese também. Gosto muito, cara. Adoro filmes com uma cor específica. E, cara, eu dou de 0 a 10. Eu acho que a minha nota vai dizer mais que a sua, mas eu dou 6, cara. Eu dou 6 pontinhos aí, mas eu tô com uma expectativa boa desse filme. Cara, eu vou ser um pouco chato na minha nota. Vou tentar ser imparcial, digamos assim. Ah, tá bom. É, vamos tentar, né? Cara, ser chato, o cara é mó redondo, quem enganar quem, né, velho? Não. É que eu acho assim, o trailer, ele tem esses dois pontos, que foi o que a gente acabou chegando numa conclusão de ambos os lados, né? Você tem algo que parece ser clichê, mas e nas mãos de um cara poderoso, de um cara foda, entendeu? Então, assim, eu tô com expectativa baixa e, ao mesmo tempo, alta. Minha nota vai ser 5. Pegando, assim, digamos, o bem pela metade, pelo quê? Por não ser criativo o suficiente pro trailer já tá me apresentando algo de novo, entendeu? Porque a gente conseguiu numerar alguns filmes, entendeu? Um filme que, por exemplo, não tem muita coisa a ver, mas me lembrou, foi, por exemplo, História Sem Fim. Me veio isso na cabeça porque me remeteu muito à minha infância, entendeu? Então, assim, o trailer me trouxe, ó, a gente vai te contar mais uma vez aquela história que você já viu em outros filmes, mas, ó, a gente vai te mostrar com um cara foda. E aí, entendeu? Então me deixou muito numa balança. Então eu dou nota 5, que é pra não me comprometer nem pra cima nem pra baixo, entendeu? É, lembrando também que ele é um filme que é baseado num livro que tá aí faz tempo, né? Então, de repente, se ele fosse adaptado antes, de todos esses exemplos que a gente disse que são parecidos, de repente a nossa nota fosse maior, né? Agora, o Smoke é espertão, né? Um cara que ser parcial e deu 5, né? Calculando aqui a média do filme aqui entre nós três, deu nota um pouco acima de nota 6, né? Pega essa, então. Chupa essa! Então, lembrando que o Trailercast tem apenas o objetivo da gente dar nossa expectativa pro filme, não que ele seja pior ou melhor. É, e vocês têm que levar em consideração que é só um jeito de a gente quantificar a nossa expectativa do filme, porque as nossas notas não querem dizer bosta nenhuma. O cara vai ver o filme e fala assim, o Smoke deu 5, aquele babaca não manja nada. Eu tô tendo essa porra de melhor filme, viado. Não, nós não somos críticos de cinema, somos três imbecis que estão usando a nossa opinião do filme, tá? Sim, sim. E fique claro. E a segunda atração, estamos pra falar aqui do trailer que liberaram faz pouco aqui, do The Amazing Spider-Man, ou como chega aqui o título traduzido, O Espetacular Homem-Aranha, né? Um bom nome, né? É, eles esqueceram a alcunha dos três primeiros filmes, então tá fazendo outro de novo, né? Que coisa, conta a mesma história. Pois olha, é, né, cara? Mas uma coisa eu achei legal, porque mostra a infância dele, né, cara? É, vai ter um ponto de vista diferente, né, cara? É, ele tem uma coisa, assim, o trailer eu gostei pra caramba, tem ação, tem tudo que a gente espera de um filme do Homem-Aranha. Tem ele piadista e tudo mais, né, que é um elemento bem forte dos quadrinhos e tal. Mas tem uma parada, assim, que me incomoda, é essa necessidade dos caras buscar gancho em qualquer detalhezinho do herói. Então, por exemplo, nos quadrinhos, eu não sei se eles foram desenvolver isso depois, mas... Cara, raramente se falou dos pais do Peter Parker, né? É, você teve uma breve citação, uma época, aquela maluquice de que eles eram agentes secretos, mas rapidamente, graças a Deus, foi esquecido, né? É, então, cara, eu, graças a Deus, eu parei de ler quadrinhos bem antes disso ainda. Então, ou seja, eles estão caçando algum ponto pra, sabe, pra explorar mais o passado do Peter Parker e tal. É a famosa bússola do Jack Sparrow, né, cara? Ela não servia pra bosta nenhuma no primeiro filme e ela virou o ponto de partida pro segundo e terceiro Piratas do Caribe, né, cara? Mas eu acho que assim, velho, se eles não fazem isso, por exemplo, eles começam igual ao segundo, os outros filmes, entendeu? Então acho que é um jeitinho de você começar diferente contando a mesma história. Eu achei bacana, cara. Deve ser só um detalhe, entendeu? Só explicando, ó, fica aqui com a sua tia, se fode aí, um abraço. I am issuing an arrest warrant for the masked vigilante known as Spider-Man. Pra lembrar pros ouvintes também que o vilão principal agora é... Não sei como vai ser no filme, né? Mas me dá a impressão que eles vão permanecer nisso. Que o vilão, além de ser vilão, é muito amigo do Peter Parker, que é o Dr. Connors, né? E eu adoro isso porque o Dr. Connors esteve presente em todos os filmes, sim, do Homem-Aranha. E o que aconteceu? Trocou o elenco, trocou o diretor, trocou tudo. Aí resolveram fazer ele ser... Caraca, isso é você assinar o seu atestado de não vale nada na cena do cinema americano, velho. Olha, até amputou o braço de verdade, né? Pra poder... Porra, velho, o cara fez três filmes com esse papel. Os caras do laboratório pro resto da vida, né? Cara, os caras preferiram repetir o duende do que colocar o cara, velho. Pois é, né, cara? Não, foi um dos pontos positivos, pelo menos, desse novo Homem-Aranha no trailer, é finalmente trazer o Lagarto, cara. Porque, pelo menos na trilogia antiga, não sei nem se vai ser trilogia também, provavelmente, mas na trilogia antiga, pô, cara, o pessoal, eles vieram com dois heróis, vilões clássicos, o duende e o Octopus. Pô, o terceiro, todo mundo queria que fosse pelo menos o Lagarto, né? Mas não. Ah, cara, eu queria que fosse o Venom desde o primeiro, viu? Vou falar pra você. É, eu queria que fosse o Rhino, queria saber como que eles iam trazer aquela coisa escrota, né, velho? cara, pô, mas os caras trouxeram o Homem-Areia até com aquela blusa listrada, né, velho? Isso é fera. Podia ter o Carnage também, né, cara? Tipo, o Venom anoréxico. Bom, o Venom já era anoréxico. O Carnage é muito agressivo, né, cara? O Carnage é... Pra você trazer pra um filme, teoricamente, com expectativa de trazer um pouco do público infantil, você pegar o Carnage é você apelar demais, tá ligado? Já fizeram o Venom extremamente água com açúcar nesse cara, momento. O Venom... Cara, até onde eu sei, na minha vida, o Venom... É do tamanho do coisa, velho. É, pô. Até onde eu sei. Ele, em posição de descanso, ele é do tamanho do Conan, cara, sabe? Cara, ele é muito agressivo, velho. Aí o nego me faz assim, Conan modelinho, anorexica, pá de passarela. Para, né, velho? Não, porra, velho. Imaginei até o pai do cara lá do Seventh Show chamando ele de dumbass. Mas sabe o que eu achei legal? Porque o Homem-Aranha, os três primeiros, ele era uma coisa estranha. Porque ele tinha uns elementos reais, né? Uns elementos fantásticos e tal. E esse eu achei bacana, que é o seguinte: primeiro que o Homem-Aranha já não solta a teia por si próprio. Uhum. Isso vai ser legal, isso, né? Então ele tem um mecanismo de teia que fica fora da roupa. Ou seja, também, se de repente deve acontecer alguma coisa no filme, né? Uma cacetada. Afinal, né? Ele ganhou muito dinheiro com o Facebook, né, cara? Pô, com certeza. Eu acho legal que um dos superpoderes que você ganha sendo Homem-Aranha é saber costurar, né? Exatamente, tecer a sua teia, cara. Porra. Mas um ponto positivo pro filme, por exemplo, é que nem quando aconteceu quando lançou o Batman Begins, né? Pô, você fez um filme do Batman e colocou Ra's al Ghul, né? Que é, em termos populares, é um vilão de pouca expressão. E aqui eles colocaram o Lagarto, que é ok, quem lê quadrinhos conhece pra caralho o personagem, gosta, curte mesmo. Só que é um vilão, cara, que ele não cobre tanto espaço pra você poder desenvolver o Homem-Aranha direito. É, ele não é aquele vilão de diálogos, né? Então, quem sabe, se acontecer uma sequência deste Homem-Aranha, vai ter o Duende Verde no próximo, entendeu? Porque o Duende Verde, cara, é o Coringa do Homem-Aranha, entendeu? É o arqui-inimigo dele. Bom, e isso daí eu acho que é um ponto positivo, né? Eles vão poder desenvolver melhor o Homem-Aranha aqui, o Peter Parker e tal. E a gente já tá vendo, né, cara? O cara é piadista, a gente já tá vendo os lançadores de teias, que, na verdade, é aquele mecanismo, né, que ele criou, que um adolescente que cria um adesivo que dá inveja pra 3M, cara. Isso é fantástico. Na verdade, ou é da 3M, né? Também. É, porque foi a desculpa que eles não usaram isso na primeira trilogia, né? Foi justamente essa. Eles acham que era muito mais difícil explicar um cara que nem tá na faculdade ainda poder desenvolver uma parada dessa, né? Agora o resto é tranquilo, né, cara? Apesar que é o seguinte, se fosse teia orgânica, velho, no segundo prédio que o cara tava pendurando a teia, o cara morria de anemia, né? Pra começar. É verdade. É, pelo aquele ponto de vista da realidade. Agora, sabe, você falou um negócio do Batman Begins, que é uma coisa que acho que foi a única coisa que me incomodou um pouco nesse trailer. Eu acho que ele tá se apoiando muito na cultura que o Batman Begins criou, aquela coisa do pé no real, do aspecto meio obscuro. Tudo bem, esse Homem-Aranha que a gente tá vendo aqui é aquele Homem-Aranha piadista, etc e tal, mas que nem a gente falou, tem um negócio dos pais dele, aí você já pega aquele gancho dramático, ele perdeu os pais. Então, ele criou um artifício. Então, assim, tá. Por um ponto, me agradou o fato de ser um pouco mais pé no chão. Por outro, me veio, puta, tá vindo naquela leva da galera que quer entrar na onda do Batman. Então, não é ruim, mas. Eu vou discordar um pouco de você. Eu acho, assim, que quando eu falei do Batman, foi sobre uma estrutura de história, né? Não foi exatamente um ponto de vista realista que nem do Nolan. Eu tô achando que esse filme, cara, é muito mais quadrinhos que a primeira trilogia. Pelo que eu tô vendo aqui, é muito. Os caras pegaram, meu. Um ator, aí o Andrew Garfield, ele tá, sabe, no físico, no visual do Peter Parker, mais atualizado, é claro, entendeu? Tem a Gwen Stacy, né, que é a primeira namoradinha dele, é outro personagem clássico das histórias. Vai ter o Capitão Stacy, Lagarto, cara, e eu acho que esse vai ser o filme mais quadrinhos, cara, de toda a Marvel, assim, apesar de ser um filme da Sony, né, não da Marvel Studios, mas eu tô achando pelo trailer que nesse daqui eles pegaram a veia dos quadrinhos e eu tô achando que não vai ficar absurdo, que vai ficar legal, pelo menos o que foi mostrado no trailer, né? Me incomoda um pouco o fato do Peter Parker ter um intelecto do Reed Richards, sabe? Pô, ele aqui pode liderar tranquilo o Quarteto Fantástico, velho, porque, meu, pra criar o que ele queria, ajudar o Connors na pesquisa dele, meu, porra, tem que ter gabarito, meu irmão. Não só isso, como ele poderia fazer todos os uniformes do Quarteto Fantástico. E mais legais, né, velho, do que aquele pijamão azul folgado, né, velho? I am issuing an arrest warrant for the masked vigilante known as Spider-Man. Então, de 0 a 10, aranhas, quanto você dá, Oliver Pérez? Cara, eu vou dar 8 pro trailer, tá? Pode cair, mas eu vou dar, o trailer mereceu uma nota 8. É, eu também, pelo trailer, eu dou nota 8, cara. Olha só, vou mais alto, dou 9 porque esse trailer, ele tá me deixando muito mais empolgado do que o trailer do primeiro Homem-Aranha me deixou, cara. Não falo nem em efeitos, porque isso a gente tem que se colocar na época, né, cara? Isso. Não, o que tá sendo mostrado é muito mais, como o Oliver falou mesmo, é muito mais Homem-Aranha do que foi mostrado no primeiro filme pra mim. Então, é lógico, eu tenho o lado de fã do Homem-Aranha que eu sou, etc e tal. Então, é lógico que isso pesa um pouco mais na nota, cara. Mas eu tô vendo muito mais Homem-Aranha do que eu vi, quase 10 anos atrás, entendeu? Então, por isso que eu dou 9, talvez eu esteja cuspindo pra cima alto, como eu cuspi quando começaram a sair as primeiras imagens. Falei, putz, esse filme vai ser uma bosta, esse ator o quê? Esse cara não tem cara de Homem-Aranha. Mas eu precisei ver o trailer pra falar, tô acreditando agora. Bem atrás, né, cara, a gente acompanhava filmes, no jornal, ou alguma nota na televisão, né, cara. Hoje a gente sabe de um filme, cara, 3 anos antes dele sair, cara, entendeu? E a gente pega tudo muito mastigado, pô, a gente viu uma imagem isolada desse... Do The Amazing Spider-Man, o Andrew Garfield com a roupa e tal. E, cara, e era tudo muito tosco, né? A gente reclamava da sapatilha que ele usava... Né, e que tava muito esquisito o visual, e quando, né, a parada funciona, cada elemento fazendo a sua função dentro do filme, a gente vê que funciona, né, a gente não pode falar de um fator isolado, que nem aconteceu com o Homem-Aranha. É que acho que é a primeira vez que eu vejo funcionar tão bem aquela teoria de muitas conversas, o Nerdrops já teve, pode as rodas de amigos a gente já teve, que é aquela coisa de você ver uma imagem e o cara fala, calma aí, a gente não viu finalizado ainda. E a maioria das vezes, quando você vê finalizado, ainda é uma bosta. Nesse caso não, cara, nesse caso me surpreendeu. E de repente também é uma tentativa dos caras meio que deixar o Homem-Aranha mais atual, né, pro universo do cinema hoje, cara. Porque a gente pega o primeiro filme, o que, que nem você falou, a gente se transportando pra época foi muito bom, cara. Mas eu vejo aquelas CGs do Peter Parker com a roupa meia boca dele ainda, de luta livre. De aranha humana. Cara, me dá vontade de dar tapa na minha cara, velho. Eu tô vendo um desenho animado, cara. Não tô vendo um CGI de qualidade aqui, entendeu? Bom, mas finalizando aqui o papo, o filme tá com 8.3 de nota. Eu acho que a expectativa de todo mundo aqui ultrapassou na chegada do trailer. Qual que é a data de estreia dele, Guizão? Julho? 3 de julho. É isso aí. Então, aguarde aí, pendurado. E finalizando o programa, temos a estreia dessa última semana. No dia 17 deste mês de fevereiro, saiu a sequência de Motoqueiro Fantasma. Qual o episódio, Guizão? A Sprite da Vingança. É isso aí, velho. Eu não me esqueço nunca aquela vitrine que eu fiz da Sprite pegando fogo. Cara, que trampo, viu, Guizão? Só pra esticar a piada, né? O que, que a gente não faz, cara? Sequência direta do filme de 2007. Alguém assistiu o filme de 2007 aqui? Assistiram? Desculpa. Sim, assisti. Infelizmente, né? Assistiram, né, cara? É. Bom, era um personagem, cara, de segunda ou terceira linha da Marvel. E foi um filme de segunda ou terceira linha. Não, o filme foi muito mais abaixo disso, né? Mesmo porque esses heróis de segunda linha, que é o Punho de Ferro, Motoqueiro Fantasma, o Luke Cage, eles agora, esses filmes menores, eles estão saindo por outro selo da Marvel, não sei se vocês perceberam, que é a Marvel Knights, né, que na verdade é um título que existe nos quadrinhos, a Panini, eu não sei se ainda tá sendo publicado, mas por algum tempo a Panini chegou a publicar, que são, conjunto de histórias da Elektra, do Motoqueiro Fantasma, acho que tá até o Justiceiro no meio, se não me engano. E todos esses filmes de heróis menores, né, que não são o carro-chefe da editora, tá saindo pelo selo Marvel Knights. Então, meu amigo, quando você vê no cinema o selo Marvel Knights, tu sabe que é a segunda divisão da Marvel, né, cara? A série B. Por mais foda que o nome possa parecer, Pois é. Tanto assim. Marvel Knights. O logo é fantástico, o logo de foda, vou tatuar nas costas, tá? Você lembra quem que vem junto, né? Quando você tatuando nas costas, vem Electro, Fantasma. O problema do primeiro Motoqueiro Fantasma já veio em um quesito que foi a direção, né? Que aquele é o Mark Steven Johnson, e o cara tinha dirigido o Demolidor. Antes do Demolidor, ele tinha feito de um filme meio que infantil, é um drama infanto-juvenil, na verdade, né? E o cara veio desse filme pra dirigir o Demolidor. Eu falei, opa, peraí, cara, né? Por mais que o cara seja bom, né, velho? Não é muito a pegada dele. Mas eu tinha visto o trailer do primeiro filme, eu fiquei louco, porque o filme, o trailer do filme saiu, sei lá, 9 meses antes de lançar o Motoqueiro Fantasma no cinema. E eu fiquei louco, cara. E quando saiu o filme, eu falei, que porra é essa, velho? Porque o visual do Motoqueiro Fantasma tava até legal. É, tinha alguns efeitinhos, tinha algumas furadas, na verdade. Ele é o esqueleto do He-Man, né? É. Mas, enfim, tem algum outro problema que vocês queiram abordar aí do primeiro filme? Primeiro filme, cara, eu acho que é a parceira romântica do Nicolas Cage. Não, e por mais que tivesse a parcela romântica, cara, eu acho que a história é muito boba, cara. Não, inimigos fracos, entendeu? Pô, pra quem conhece a história do Motoqueiro Fantasma, sendo B, A, B, etc e tal, cara, o Motoqueiro Fantasma tem um puta de um visual. Então você já queria ver aquilo na tela, representado a moto, etc e tal. Então tudo bem, aquilo representaram até que legal. Inimigo, cara, todo mundo queria ver o Blackheart gigante, sabe? E não teve. Teve o Mephisto. Mephisto, né? Feito pelo Fonda lá, né? Foi. É, e na verdade foi mais ou menos que uma homenagem pro filme de motoqueiro lá do. Tá aqui, ó, o Peter Fonda, ele fez o Easy Rider, né? Que é um clássico de filme de motos, né, velho? Esses road movie meio trash, assim. Sabe o que eu achei foda, velho? É. Eu não sei como é que é no quadrinho, cara, mas o pacto que ele faz é uma coisa assim de chorar, velho. Sabe, tipo, olha, eu tenho aqui um contrato pra você, dá uma lidinha. Aí o cara bota, velho, o cara bota uma gilete na ponta. É, deixa eu ler, cortei meu dedo. Ah, tá bom, tá assinado, já tá resolvido. Ah, porra, velho. Até o Supernatural faz uma assinatura de contrato de telefone, mas legal, pô. Para com isso aí. O cara vai ser os papos, pelo amor de Deus. É David Jones, cara. Tem que arrancar o coração fora. Tem que fazer um bagulho muito louco e não. Ah, eu cortei o dedo aqui. Não, tá bom, então tá resolvido. Você já vendeu sua alma pro capeta. Olha como o diabo é sacaninha, né? Porra, né? É, como ele é boa puta, cabelo. Né? Capeta em forma de guri, né, velho? De Sérgio Malandro. Tirando o lado visual da coisa, até que eles meio que foram fiéis aos quadrinhos, né? É, mudaram alguma coisa, se eu não me engano, nos quadrinhos lá que surgiu em 72, sei lá. É, na verdade era o padrasto dele, né, que acabou ensinando toda a parada de stuntman, né, daqueles motoqueiros cheios de acrobacia. Teve isso, agora quando o Nicolas Cage me pegou uma taça de jujuba, aí eu falo, peraí, cara, eu tenho o anti-herói que tem o visual mais irado do mundo, velho. Primeiro você dá banho nele, né, primeiro você deu banho no mas tu sabe que a parada da jujuba, a ideia foi do escroto do Nicolas Cage, né, tinha que ser, né, velho. Você tá ouvido pra esse cara, você só caga, né, velho? Não, cara. Não, o Nicolas Cage é a imagem do fã babaca, né, cara? Porque a gente sabe que ele curte quadrinhos, o cara é viciado, tá, não sei o quê. E quando ele tem a oportunidade de fazer algo na linha, ele caga num pau, entendeu? Então, afinal de contas, ele é o pai do Kal-El, né, cara? É, cara. E não devemos deixar de falar, obviamente, da bizarra peruca do primeiro filme, né, cara? Porque eu era ver o primeiro filme, era tipo assim, eu vi o primeiro filme todinho, cara, com um olho no Nicolas Cage e o outro na peruca. É impressionante, você não conseguia tirar o olho da peruca, você via aquilo e falava assim, aquilo não faz parte da cena. Nem ele gostava, queimava toda hora. Cara, pelo menos isso ele deixou de lado agora nesse filme, né, cara? Não, é porque tem a parada, você sabe que era o esquisito da peruca dele? Porque uma coisa é você com peruca de cabelos compridos, né? Ela disfarça mais, ele tinha uma peruca de cabelo curto. Cara, velho, eu nunca vi isso, cara, como assim, velho? Peruca de cabelo curto. Cara. Caraca, velho. Ai, meu pai do céu. O cara é muito bom. O cara, ele estupra a gente, né, velho? Não, é, cara. É verdade. Estupro, me sinto estuprado quando eu assisto. Round kill. Aí, cara, o que acontece? Vamos falar do trailer agora, né? Exatamente. Aí passou-se alguns anos, chegamos com Ghost Rider, né, ou Motoqueiro Fantasma, o Espírito da Vingança, que é a alcunha do herói. Não é, tudo herói tem sua alcunha, né? Superman é o Homem de Aço, Batman é o Cavaleiro das Trevas. E o Ghost Rider, o Motoqueiro Fantasma, Ghost Rider fica mais impactante, né, cara? Ghost Rider. Ghost Rider is Pirate of Revenge. Não, desculpa. Pirate of Vengeance. Sprite of Revenge, você falou. Agora eu acertei, agora eu aprendi. Depois desses anos, eu aprendi. O Nerdrops original que tu soltou a pérola foi Sprite of Revenge, cara. É, cara, mas é Ghost Rider Spirit of Vengeance. Eu imaginei Nicolas Cage com a peruca pegando fogo e um sabre de luz, tá ligado? Tomando uma Pepsi, né? Primeira coisa, depois desse tempo não deram banho no cara, né? Não, mas espera assim, eu só vou, pra não falar que o primeiro filme passou batido geral, além do próprio Motoqueiro Fantasma, que teve, pra época teve até um visual legal, mas eles fizeram uma homenagem, porque o Motoqueiro Fantasma nos quadrinhos, ele não começou como um cara com uma moto. Ele, na verdade, é um quadrinho bem antigo, dos anos 60, e o Ghost Rider, ele era um cowboy mesmo, é um cara, ok, com poderes sobrenaturais, sobre o cavalo, tudo de branco. E aí eles aproveitaram a ideia, foi até o Roy Thomas, que no ano de 70, ele se juntou com outro desenhista que eu não vou lembrar o nome, e, meu, Roy Thomas já trabalhou com X-Men, Avengers, porrada de coisa da Marvel, e ele reformulou o motoqueiro com o visual da moto e tal, ele aproveitou o nome, né? Mais ou menos a mesma parada do Capitão América, né? Que ele caiu em desuso na Segunda Guerra Mundial, e só veio voltar quando saiu o Avengers e tal, né? Os Vingadores pro quadrinhos, e aí eles voltaram com o Capitão América nas histórias da Marvel, né? E o Motoqueiro Fantasma teve esse primeiro Cavaleiro Fantasma, no caso, né, se a gente traduzir certo, que era o Carter Slade, e teve no filme, né? Que era o Cowboy. E... é, foi que até conta a história dele, né? Exatamente, assim... eu achei o visual do cara irado pra caralho, o cavalo pegando fogo, bom, cara. Não, foi uma cena, assim, que no trailer... teve aquela a versão do Ghost Riders in the Sky feito pelo Spider Bates, né, que é uma banda de rock meio industrial e tal, e eles cavalgando, no caso, o Motoqueiro Fantasma na sua chopper, né, pegando fogo, e o Carter Slade com o cavalo pegando fogo, cara, correndo no deserto, e essa foi uma cena foda, cara. Por mais que fosse CGI, eu achei essa cena, eu achei legal pra caralho, velho. Parabéns por essa cena e por só. Se eu não me engano, parabéns por essa cena e puta merda pelo resto, né, velho? Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado. Na cena, inclusive, tem aquela música que é a do Bonanza tocando atrás, não é? É, só que a versão... eu não sei se não. No filme foi a versão original, no trailer... Não foi, mas é muito bom mesmo. Então, foi o Spider-Bait, a versão do Spider-Bait. Tem até uma... vocês vão estar escutando no fundo aí, tem a versão do Ghost Riders in the Sky pelo Johnny Cash também, que é muito boa, vai estar rodando aí. Bom, vocês vão estar escutando tanto de faixa com Ghost Riders no título aí. E é mas... legal que é Ghost Riders in the Sky, mas ele sempre tá no chão, né? Ghost Riders in the Ground, ninguém nunca fez. Não, é porque, pô, é muito ao contrário, né, cara? Ghost Riders in the Sky, o cara veio do inferno, velho. É, muito louco. Ó, tu entendeu a poesia da coisa. Eu já conto o primeiro erro do segundo filme. Então vamos pro trailer do segundo filme. Fala aí, Guizão. Dois diretores, aí que tá. Existem diretores que trabalham em dupla. E os diretores daquele filme, por exemplo... cara, se você não for os irmãos Coen... não, os Wachowski, né? Os Wachowski, não adianta pra mim. Velho. O cara que fala assim, ó, um diretor não vai dar conta, vamos por dois, cara, já, o filme já... não, mas é o seguinte, é uma dupla, eles sempre trabalham juntos. São... Taylor e Mark... Neville Dean. Eles estavam por trás de Jonah Hex. Eu gostei de Jonah Rex, cara. Eu achei uma bosta, velho. Achei uma bosta. Sem tamanho. Uma merda sem tamanho. Pô, eu achei legal a hora que o cara tá conversando com o cara. Ô, você tem uma cara feia. Pau! Cadê o tiro? Mas meu filme é completamente sem expressão nenhuma, cara. É lógico, o cara tem a cara queimada. O cara não tem metade da cara. Como é que você quer que o cara tenha expressão no filme? Bom, então é o seguinte, voltando aqui pro Sprite of Revenge... cara, tava muito travado naquele dia, velho. Não tava, velho. Vinho faz mal também. Que pariu. Bom, e voltando aqui, que nem o Guizão falou, tem a dupla de diretores, Mark Neville Dean e Brian Taylor. Eles são responsáveis pela ação nonsense daquela franquia Adrenalina. Ô, tá. Agora ganhou pontos comigo. É, então, cara. E todo aquele visual, aquela ação nonsense, eles, pra quem não sabe, eu já vi o filme, tá? Mas eu sou obrigado só a comentar o trailer. Mas a ação nonsense tá no Motoqueiro Fantasma também. Tem um ator nonsense que é o Nicolas Cage. Tem um ser humano nonsense que é o Nicolas Cage. Então, cara, mas é o seguinte, cara. O trailer, cara, eu achei fantástico o trailer. Cara, primeiro... primeiro, lembrando, sujão, estamos falando do trailer, né? Claro. Primeiro, Motoqueiro Fantasma sujão, velho, aquela fumaça preta saindo dele. Caralho, eu achei legal, foda demais. Não, quando você queima osso, né, velho? Quando você queima carne, pele... Mas é isso que... olha que eu vi gente reclamando. Assim, eu tenho o ponto da reclamação concordável ou não concordável, discordável, digamos assim. Porque isso tá muito legal, porque é o que você imagina. Pô, se o cara pega fogo por inteiro... o cara tem que estar chamuscado, algo do tipo. É aquela coisa de que você vê muito em desenho animado ou em algum... por exemplo, Super-Homem. Pô, o Super-Homem, ele é um homem de aço. A roupa dele não é de aço. Então por que ele quase nunca rasga a roupa, sabe? Coisas desse tipo. Agora, eu vi porque nego reclamar... quem fez foi o Homem-Aranha. Pô, o cara voou longe, né? Ele teve que ir na concorrente. O cara teve que ir em outra editora. Agora, eu vi gente reclamando já, assim que saiu o trailer, falando, no primeiro filme, a roupa era fiel aos quadrinhos, porque nos quadrinhos ele nunca teve a roupa chamuscada. Gente, que isso. Gente, é o seguinte, diferença de mídias. Adaptação, a gente não pode levar o pé da letra, cara. E esse visual sujo, a fumaça preta saindo. Tá ótimo. Porque é o seguinte, o primeiro filme era uma caveira branca boiando no meio do fogo. Cara, era o esqueleto pegando fogo. Perfeito, cara. Entendeu? E assim, por mais que na época fosse legal, eu achei legal o visual do motoqueiro. Eu achei fantástica aquela Chopper, entendeu? E por incrível que pareça, aqui no filme, eu não vou saber o modelo da moto, a moto é mais simples, ela não é uma Chopper, entendeu? Ela é um modelo clássico, só que ela tem um visual mais simples, e por isso ficou muito mais da hora, velho. Eu não consigo explicar se é o lance da ferrugem, se é do metal estando a ponto de fusão, sabe, de fundir com aquela cor vermelhada, cara, mas visualmente no trailer aqui que a gente tá vendo, o filme acertou em tudo, cara. Não, acertou, ainda se pelo menos pra quem manja um pouco de 3D, de modelagem 3D, o trailer ele é pelo menos um soco na cara nesse sentido, porque as cenas não se passam à noite, elas não são no Exatamente. Escuro, onde você consegue disfarçar defeitos, você não precisa refletir luz nem nada. Não, cara, o trailer é todo de dia, então você consegue ver os detalhezinhos e falar, caralho, isso tá muito bom. Tá entendeu? Muito bom. Fazer o realismo de detalhes do CGI dele pegando fogo, etc e tal, de dia, cara, isso tá muito bom, cara, isso tá ótimo, não tem problema. Outra parada do lado visual é a física do fogo contra o vento. Sim. Tu vê aqui ele andando de moto, pô, o vento vai bater na cara dele, cara. Ele Sim. pula pro carro, ele vira de costa, o fogo vai e cobre o rosto dele, o que sobrou pelo menos, né? Pô, tem a física da parada, tudo funciona, cara. E nesse ponto, bom, os dois diretores aí, eles manjam de ação. O filme dos caras pode não ter roteiro, e eu vou te falar na verdade que no Motoqueiro Fantasma você não vai precisar muito. É um herói que já carece de roteiro na própria fonte dele, que é na HQ. Então, por favor, né? Mas assim, pô, essa parte visual, ela fisgou a gente. Tá certo que o primeiro fisgou a gente, o filme foi uma bosta. Mas esse segundo, cara, ele tá com uma diferença enorme do primeiro, Sim. cara. E mais esse visual Mad Max que os caras fizeram de perseguição na estrada, de sujeira, sabe? E vários tipos de fotografia. Você vê que não é uma coisa linear, né, o filme, pelo trailer que a gente nota, assim. Tem diferença de paisagem, tem perseguição na estrada, tem cenas à noite, tem cenas de dia que são fantásticas, foi o que o Smoke falou. Pô, são as cenas de dia que te pega, cara. Sim, porque sim. são foda, que tu vê toda a riqueza de detalhe do Motoqueiro Fantasma, da versão deles, entendeu? Do crânio sendo o combustível da chama, ele tá queimando. Sim. Entendeu? Essa parada foi muito decente, cara. Tem uma coisa legal também de se notar nesse trailer em relação também ao primeiro filme, que eu acho que tentaram fazer no primeiro filme, mas pela colaboração do Nicolas Cage não foi muito em frente, que foi o fator assustador. Eu acho que no primeiro filme o Motoqueiro Fantasma tentou ser um personagem que assustava as pessoas, eu acho que ele não alcançou isso. Nesse trailer parece que ele consegue um pouco, ele mas tá mais, justamente digamos, o que a gente ele falou. Tá mais porra louca, ele tá, Exatamente. Sabe, ele quer assustar os outros caras, então cara, ele parece um animal selvagem à solta. Exato, eu acho que faltou isso muito no primeiro filme, cara. Olha, tem aquele finalzinho do trailer que ele tá mijando um lança-chamas lá, velho. Porra, cara. Cara, é muito louco, velho. É muito louco. Eu vou te falar que essa cena tem no filme, tá? Tem mesmo? Olha, não foi só promoção do filme, não, cara. Mas tem de uma maneira bem, bem legal, assim, tá ligado? Sabe o que eu achei legal também? Que ele não queima só a cabeça, né? Ele queima por inteiro. A roupa dele tá queimada, cara. Não, mas por dentro. Tem uma hora que ele tá cuspindo um fogo no cara e você vê por dentro da camisa, tá tudo pegando não, fogo. Ele não, assim. Ele não tá cuspindo fogo, não. Ele tá devolvendo as balas que ele... Ah, pode crer. Tiro, cara. É fantástico. Ah, e tem outra parada dele, né? Que a gente vê no trailer que tudo que o motoqueiro monta, né? O espírito da vingança invade aquela parada. Ele pegou uma retroescavadeira gigante, tá no trailer aqui, né? E aí ela vira um veículo dele, cara. Típico, pegando fogo e tudo mais, com as pás lá. Cara, o visual tá louco, cara. E eu acho que foi justamente isso que contribuiu pro lance do personagem tá mais assustador, que no Smoke diz, cara. Que realmente foi algo que careceu no primeiro filme, né, cara? O lance do tom ameaçador do personagem. Sim, cara, assim, porque a imagem do Monteiro Lobato é uma caveira, cara, sabe? É, naturalmente, é um símbolo de morte, é um símbolo de mau agouro, é um símbolo ruim, entendeu? E no primeiro filme não tem nada disso. Você fica com dó dele, pelo amor que ele vai perder e não sei o quê. E, então, acho que essa ligação foi mal feita no primeiro filme. Pelo menos aqui, nesse segundo trailer, ele está se mostrando que foi um pouco mais trabalhado. Pergunta. O que Christopher Lambert está fazendo perdido nesse filme? Cara, ele está perdido. Ele está perdido. Ele faz uma ponta, cara. Puta, cara. É. Não sobrou mais nada pra ele fazer mesmo em Hollywood? Tá assim, cara? Pô, mas ele é muito ruim, velho. Ele só fez um filme que presta de 40 anos atrás, velho. Não, na verdade, dois. Eu gosto daquele O Siciliano também. Pra mim é só Highlander e Hayden. Ah, não. Eu nem contei o Highlander, né? O Highlander 1 é bom. Não, foi esse que eu tô... Pelo menos era o que eu tava mencionando no Highlander 1. É. Que tem o Sean Connery se fazendo espanhol. Pô, que pariu, velho. Né? Que falta fazer um Antônio Bandeiras na época, né, cara? Né, cara? Bom, voltando pro filme, finalizando aqui, o filme dessa vez se passar na Europa, provavelmente por causa do roteiro, não, por causa que é mais barato filmar lá, com certeza, porque a gente já sabe que é um filme da Marvel Knights, o selo que você quer tatuar nas costas, mas não é lá grande coisa, né, conforme a gente mencionou aqui. Bom, expectativa de cada um. Eu vou falar a minha aqui. Pelo trailer, eu vou dar nota 7,5. Olha, eu quero ver esse filme, mas eu também não tô com essa expectativa absurda. Eu ia dar 6, mas Oliver Pérez me pongou um pouco, então eu vou dar 7 nesse filme. Olha, cara, vai ser complicado, cara. O filme me comprou pelo visual, cara. Me comprou mesmo. Sabe? Lembrando a galera que isso é sempre expectativa pelo trailer, tá? Sim. Então, assim, a gente sabe muito bem que eles montam esses trailers com as melhores cenas, às vezes sim, às vezes não. Às vezes as únicas que prestam. Às vezes as únicas que prestam, né, cara? Muitas vezes com aquela música que você tá louco pra ver no filme, não tem no filme também, né? Mas assim, então, cara, as cenas que eles colocaram que são demais, cara. Por mim, se o filme durasse só os 2 minutos e 15 do trailer, pra mim tava ótimo. Então, cara, eu vou dar nota 8, sabe? Vou ver com gosto esse filme. Eu espero que eu não me arrependa, mas assim, a minha expectativa com o trailer tá bem alta, então eu dou nota 8, cara. Eu só não dou 9, nem 10... Por causa do primeiro filme, né? Eu ia falar, por causa do primeiro filme e segundo, por causa do Nicolas Cage, porque eu tô, depois de algumas cagadas dele, eu tô com 300 pés atrás com ele, cara. Mas vamos lá, né? Cara, o último filme bom do Nicolas Cage que eu vi foi a Outra Face. A Rocha. Eu ia falar A Rocha também. Bom, mas aí então, Motoqueiro Fantasma, Espírito da Vingança, tá aqui, a média deu 7,5. Então é isso aí, lembrando pra vocês aí que, ok, teve um filme ruim, né? Até então o Batman teve uma trilogia toda ruim, né? Trilogia não. Quantos filmes foram? 5, né? Total. É, cinco. Cinco filmes péssimos, né? Precisou de 5 filmes ruins pra gente chegar a ter 3 bons, né? Considerando ainda o último que nem saiu, mas beleza. Então é isso aí. Obrigado, Smoke, pela presença aí. Pô, porque isso. Estar no Nerdrops é sempre um prazer. Faz o seu jabá. Faz o jabá. tabernadosmoke.com.br. Temos lá o nosso podcast quinzenal de variedades. Humor, música, nostalgia, filmes, cinema, HQ. Passa lá, escuta o nosso podcast, confere as nossas colunas, tá? Nós temos a digníssima senhora Guizão escrevendo lá pra gente. Olha só. E os posts dela são os mais visitados, então... Isso daí é porque ela tá em dívida eterna depois que o Guizão contou aquela história de fossa lá. É. Nossa senhora, velho, eu vou te falar, eu fiquei impressionado, cara. Inclusive, vale a pena. Visitem o TabernaCast, procurem pelo episódio 24... Essa porcaria de fossa. Tinha que ver. Com a presença do nosso digníssimo Guizão contando uma história incrível que é um soco na cara de muita gente. Até hoje a gente recebe comentário e e-mail falando: eu tomei uma puta de uma lição de vida com esse podcast, cara. A gente incentivando a galera a acessar o Smoke, só fazendo suspense. cara. Mas é isso aí. tabernadosmoke.com.br. Apareçam lá, peçam sua bebida esquisita pro nosso querido garçom zumbi e fiquem à vontade. É isso aí, muito obrigado pela presença, muito obrigado, Guizão, por me acompanhar a tomar a casa do Ian. Estamos juntos aqui, pé na porta, tapa na cara e vai pro carnaval, seu viado. Exatamente, o cara foi pro carnaval, deixou a geladeira vazia. Sacanagem. Né? Casa suja. O cachorro cagou em tudo aqui, é foda, né? Não tem cachorro, caralho. Caralho, quem cagou então, velho? Quem entrou e cagou nessa casa? Mas é isso aí, galera. Abraço. Quem sabe um próximo programa com o Ian Marlon presente, né? Esse foi o Nerd Drops Trailer, né? Um trailer cast. E o Nerd Drops Express, né? E aguardem novidades. Olha aí.